Pereira, havia uma grande festa. As pessoas contavam histórias e os pássaros davam um concerto seguido de danças. O esquilo dançou com a pervinca, os coelhos com os cravos. Cada flor tinha o seu parceiro. Até a aranha pulava com a libélula. Alegria geral. Eles iam visitar os seus amigos coelhos, esquilos, ouriços. Isto aconteceu antes de haver pessoas e delas dominarem o mundo. Nesse tempo só as árvores eram imóveis. Todas as outras coisas vivas se moviam livremente. Até as flores iam visitar os seus amigos coelhos, esquilos, ouriços. Tudo quanto caminha, rasteja ou voa. Os peixes juntavam-se-lhes por vezes porque podiam sair da água. Uma noite, uma clareira, havia uma grande festa. As pessoas contavam histórias e os pássaros davam um concerto seguido de danças. O esquilo dançou com a pervinca, os coelhos com os cravos. Cada flor tinha o seu parceiro. Até a aranha pulava com a libélula. Alegria geral. O sapo, que não tinha sido convidado por ser demasiado feio, apareceu também na festa. Voltou-se para uma tulipa, mas ela rejeitou-o. Começaram todos a fazer pouco dele e puseram-se em um círculo à volta do pobre sapo, que tremia de raiva. És medonho, piou o mocho. Animais e flores viraram-se para o sapo apontando o dedo e repetiam: És medonho, és medonho. Até que o sapo perdeu as estribeiras. Sois horríveis, gritou. Hei de vingar-me de vós. Inchou, inchou, inchou de tal maneira que rebentou e o veneno saltou da sua pele e esparranhou todos em redor. O peixe refugiou-se na água. As aves dispersaram-se pelos ramos e quando as flores tentaram esconder-se, enterrando-se no chão, murcharam. Desde aquela noite, nada foi como antes. Os animais e as flores deixaram de falar e já não se compreendiam. As flores não podiam mover-se. Quanto aos peixes, morriam assim que alguém os tirava da água. Olá, boa tarde. Isto aconteceu no tempo em que existiam pessoas e eles dominavam o mundo. Nesse tempo, os apóstolos eram colocados à porta para afastar ciganos e impedi-los de se moverem livremente. Todas as outras pessoas podiam falar e conviver. Apenas os ciganos não eram bem-vindos. Um dia, muito depois daquela noite na clareira, disse-se início a uma balada. Uma música que ficou cada vez mais alta até que os batráquios não tiveram outro remédio senão remeter-se ao silêncio e desfazendo-se em cacos. Desde aí, nada foi como antes. As pessoas finalmente compreenderam e a melodia soa diferente. Os ciganos já podiam mover-se. Quanto aos sapos,